A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje não é raro ali eu assistir um programa de desgraça desse na TV, ao melhor estilo aqui agora, e a gente pode sempre ver ali uns garotos de 11, 12 anos manuseando verdadeiras armas de matar elefante, né? Porque aí eles têm que tomar conta aí dos seus postos de trabalho e tal. E mesmo com o governo fazendo tantas campanhas de desarmamento, o nosso parceiro comercial Paraguai ainda é a maior porta de entrada de trabucos aqui no Brasil, pra quem não sabe. Vem pelo Paraguai. Sim, vem via Paraguai. Armas assim, israelenses. É. Mas se hoje alguns garotos fazem uso desse grande arsenal bélico aí pra derrubar helicóptero e arrombarem os caveirões da vida, na nossa época era também normal nós exibirmos ali com certo orgulho uma arma que, apesar do seu baixo poder letal em humanos, deu fim em muitos passarinhos, muitos sapos e outros animais de pequeno porte. Era a nossa AK-47. Ô Walter, mesmo com a sua infindável nerdice, né, não é possível que você não tenha tido experiências com estilingue, mas eu falo na posição de atirador e não como alvo, porque isso todo mundo sabe que você já fala isso na abertura do programa. Campeão do estilingue! Ah, você sabe qual era a minha função naquele movimento armamentista elástico? Não. Pois é. Sob pena de espancamento, a molecada me enviava ali a expedições no meio do mato para que eu localizasse e capturasse as forquilhas. Ah, tá. Você era o capitão do mato. Exato. Aí eu me embrenhava ali perto de casa, um matagal que tinha. Naquela época era comum, né, ter pequenos bosques perto de casa. Eu ainda moro perto de um, mas realmente era sempre normal você ter uns matagais. Eu tenho uma história interessante. Teve uma vez que a molecada da rua... Molecada mais velha ali do bairro resolveu fazer um Angry Birds for real. Você sabe o que é o Angry Birds? Você não joga nada. Eu não jogo, mas eu sei que é. Então. Mas com galinhas? Não. Poderia ter sido. Não pensaram nisso. Não, eles pegaram uma câmera de pneu de caminhão. Sim. Acho que é de caminhão, uma câmera grande assim. Foram até uma cerca que já não tinha mais alambrado, né? É. Pegaram os dois morões ali. Amarraram a câmera de um lado, amarraram do outro. Sim. Pegaram uma tampa de privada, fazer um assento. Cara, eles botaram um moleque, um molequinho pequenininho, que foi pra aquele assento gritando e chorando. Aí, óbvio, né? Deram uma puxada. Eu acho que acharam que o moleque ia voar ali uns 3 metros. Do jeito que soltaram, ele caiu. Já caiu. De cara no chão. Foi ralando. E foi ralando assim uns 30 centímetros no chão. Naquela tarde deu até viatura de polícia na casa do moleque que idealizou ali a brincadeira. Porque era normal os caras mais velhos e mais desgraçados, mas sempre tinha um mais pivetinho de idade bem inferior que queria andar no meio dos grandões, exato, né? Mas nesse caso o garoto não queria. Ah, nem queria. Ele gritava muito pra não ser colocado naquele estilingue gigante. Sabe que esse nome, estilingue, é um abrasileiramento ali de slingshot, que traduzindo aí de maneira literal é uma atiradeira. Mas tem outros nomes pelo Brasil, sim, não tem? Sim, é bodoque, né? Eu conhecia também com bodoque, meu avô falava bodoque, ele que me deu os ensinamentos. Acho que em alguns lugares do Paraná eles chamam de atiradeira também. Atiradeira, fisga também, né? Fisga também? É. E por aí vai. Deve ter outros nomes. Bom, mas se tem algum energúmeno que não sabe bem o que é isso, basicamente é um galho de madeira, como o Walter era responsável por caçar, em formato de Y. Eu preferia de goiabeira, porque era mais resistente. Duas tiras de borracha. Bom, eu fazia, acho que a maioria das pessoas fazia com tripa de mico, que é aquele garrote de látex ali, né? E toma injeção. Que é isso que vende em farmácia. E daí você usava um pedaço de couro lá atrás, que se chamava malha, né? Que é onde você bota ali os projéteis pra depois você atirar. Bem, esse projeto todo basicamente era feito por moradores da ponte pra cá também, acho, né, Walter? Porque, eu me lembro de eu era pirralho, em alguns magazines grandes da ponte pra lá, se encontravam uns de plástico, com forquilhas de plástico, e aí não se usava o garrote, se usava umas ligas brancas e tal, não sei se você lembra disso. Uma vez eu tentei fazer com o sutiã da minha mãe. Deixa eu esclarecer aqui, pra quem não é de São Paulo, o termo da ponte pra cá e da ponte pra lá, é que sempre dos rios Tietê e Pinheiros pra frente, os bairros são mais bacanas. Isso, rola uma segregação. Do outro lado, são os bairros mais pobres. É, quem é fora de São Paulo não sabe, mas os rios, eles são a nossa faixa de gás. Exatamente. Então, e todo o intuito disso era o quê? Assassinar pardais, curruíras, tico-ticos, eventuais rolinhas que às vezes apareciam lá perto de casa também. E isso pra fins alimentícios, vocês podem não acreditar. Era pra comer? Sim, cara. Mas um pardalzinho, um canário não tem fritinho, carne nenhuma. Fritinho, cara, fritinho. Conheci um cara que gostava de atirar nos pássaros dentro da gaiola. Lembrando a todos os eco-chatos e pseudos protetores da natureza, que vão entupir a nossa caixa postal de e-mail falando que somos agressores. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia aos maus tratos, aos bichinhos. Apenas relatando o que realmente acontecia ali nas nossas infâncias. Agora, você falou aí em pedaço de couro, né? Que servia para berço, né? Da munição. Um amigo meu, o Alexandre, numa desesperada tentativa de conseguir um corinho, né? Pra botar no estilingue que ele tava fazendo, ele foi no armário do pai dele e cortou um pedaço da jaqueta de couro. Ah, da jaqueta? Da jaqueta de couro. Nossa. Maluco, cara. Aí o que aconteceu? O tempo passou, o inverno chegou e o pai dele foi vestir a jaqueta. O Marquinhos nem lembrava mais que ele tinha cortado um pedaço da vestuária de inverno do pai. Que loucura, cara. Mas ele apanhou tanto, cara. Porque o ideal era a língua do sapato. Era a língua do sapato? A língua do sapato, ela era ideal, cara. Você não precisava nem... Ela já vinha, só faltava vir com os buracos, assim, pra você só... Não, você só cortava a parte de baixo, assim, pronto. Ela era ideal. Eu ficava olhando pro pé do meu pai. Opa, esse sapato tá velho, hein? Não quer dar fim nele, né? Velho, tá tua mãe. Bem, eu, Alexandre Moreira, nunca fui um sniper ali com o estilingue na mão, mas eu era um... Camperando, pelas ruas do bairro. Eu era meio que um senhor das armas ali, ou mais precisamente o armeiro da vila. Nicolas Cage. Produzia estilingue quase que em série pra molecada da rua. Na minha rua tinha uma fabriqueta de bolsas e sapatos, então sempre tinha umas sobras de couro, e eu não usava o couro só pra fazer o berço ali, eu usava o couro também pra encapar o estilingue. É mesmo? Então, porque muitos moleques davam uma tunada ali nos estilingues, encapando. Tem gente que tem carro com banco de couro e você com estilingue de couro. Cara, e uns couros coloridos, cara, então ficavam bonitos, modéstia à parte, os meus estilingues que eu revendia ali ficavam bem bacanas e tal. Eu sempre fui um bunda mole pra assassinar qualquer espécie. O que eu fazia? Os meus estilingues eram bacanas, bonitões, de goiabeira, todo revestido. Mas quando eu saía na molecada pra caça, eu mirava pra... Você vendia os estilingues? Vendia os estilingues. E eu mirava no passarinho, mas eu tirava um pouco de lado. Falei assim, vou fingir que eu errei, pra não matar passarinho nenhum. Então eu nunca acertava passarinho, cara. E mais uma vez, eu acho que tinha chegado o dia da tico-tico e Deus me usou como instrumento de morte daquele bicho. Deus. Porque eu mirei pra tirar, mais uma vez, né, não acertar o bichinho. E a hora que ele ouviu aquele clap do estilingue, ele voou. Só que a pedra bateu na árvore e bateu no peito dele depois. Foi uma morte por tabela. Por ricochete, cara. Infelizmente, aquele tico-tico veio a falecer e eu fiquei assim mal. E a molecada, acertou. Todo mundo achando que era o Lee Oswald lá que matou o Kennedy. Matador de passarinho. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para ir lá no Facebook, dar um curtir. Mande também dicas e sugestões para o nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Faça isso pelo e-mail falecom@agenteem86.com.br. Faça como o Claudinei Dias, né, que deu a dica desse episódio. E ele disse que o pai dele tinha uma funilaria e ele fazia as forquilhas soldando ferro, Alexandre. Olha, isso, cara, sim que era um potencial bélico, hein? Deve estar fazendo hoje arma também. Mas não rolava muito essa, não, viu, Claudinei? Porque a tripa de mico em contato com o ferro ali, ela dava uma boqueira. A gente fala que dava boqueira quando ela... Ah, é verdade, né? Abria uma boquinha na tripa, que era um canudinho. Eu fui ler a respeito da história do estilingue. A arma utilizada pelo Davi contra o Golias... Uma funda? Ela é meio que o primórdio do estilingue, né? Mas ela não tinha... O potencial elástico, não tinha, né? Exatamente. Era ali a mira e... Era por força centrífuga que a pedra ia pra cabeça do filho da puta. Do gigante. É. O Hamilton Nicodemus... Aí, belo nome. Abre aspas, ele disse assim... Uma vez presenciei a coisa mais absurda do mundo... Eu estava em um armarinho de secos e molhados na minha querida terra Pindorama. E um moleque se meteu a querer assaltar o lugar portando apenas o estilingue. Ei! Pula a cabeça! Aí a pedra caía, e abaixava. Ele usava como munição bolinhas de ferro. Caraca! Aí ele coloca assim, de rolimã. Pra resumir, uns três rapazes que estavam no lugar agarraram ele pelo pescoço, encheram de bolachas... Amarraram ele no poste e depois ficaram a tarde toda usando o moleque de mira. Meu Deus!